Olha, ei, e então? Apostos. Olha, você pela cozinha. Você pelo porão. Você pela porta. Você pela janela. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! De ossos duros. Vamos! Lá embaixo!